Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, hein? Você às vezes se sente afogado com o tanto de coisa que tem para fazer, sendo tudo importante, tudo urgente, tudo necessário, hein? É tanta coisa para fazer que você se perde, fazendo um pouquinho de cada coisa e sentindo que nada anda. Eu acho que você tem um problema de priorização. É este o assunto de hoje. E para começar, uma frase de Stephen Covey. Muitos de nós gastamos tempo demais no que é urgente e tempo de menos no que é importante. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural, que sabe muito bem que a cultura, em todas as suas expressões, é importante, urgente e imprescindível. Acesse o facebook.com/Itaú Cultural. Interaja com eles e conheça a variedade de projetos que estão lá à sua disposição. E de graça. Mas tem que querer, né? E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, além do kit DKT, vai para o Felipe Apriliano, que comentou assim o programa Quase. Luciano, é sempre bom ouvir um programa como esse, para nos lembrar de como nossas vidas são frágeis e como precisamos apreciar a companhia das pessoas enquanto elas estão por perto. Em 1994, quando eu era um adolescente, um grande amigo ficou doente. Era como um irmão que eu não tive, e até mesmo pela idade nós brigávamos o tempo todo. Quando ele se ausentou do colégio por alguns dias, nem passava pela minha cabeça que fosse algo sério. Na verdade, ninguém considerava essa possibilidade. Numa sexta-feira, ele passou no colégio para pegar algumas coisas e estava muito abatido. Quando encontrei com ele, percebi o quanto ele estava mal. Fiz algo que nunca tinha feito antes. Dei um abraço nele, um abraço de irmão, e desejei que melhorasse logo. No dia seguinte, ele entrou em coma e logo em seguida faleceu. Até hoje, lembro dele com muita saudade, mas com a sensação de que pude me despedir adequadamente, de deixar claro o quanto ele era importante para mim. Não foi um quase, e exatamente por isso fez a minha primeira experiência com a morte ser bem menos amarga. Acho que não precisamos dizer o tempo todo o quanto gostamos das pessoas, mas precisamos evitar as palavras ásperas, porque essas podem ser sempre as últimas que dirigimos para alguém que amamos. Amar como se não houvesse amanhã é um engano. Para a maioria de nós, haverá um amanhã, mas quantos deles, hein? No final das contas, seremos sempre escravos do agora. É tudo que temos e precisamos valorizar. Um abraço, Felipe. Felipe, você foi muito feliz ao dizer que, no final das contas, seremos sempre escravos do agora. É tudo que temos e precisamos valorizar. Eu vou agregar mais uma coisinha. É preciso saber o que valorizar no agora. Priorizar, não é? É disso que tratarei hoje. O Felipe ganhou um livro e um kit DKT, que você deve estar curioso para saber o que é, não é? A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, com a marca Prudence. E também mais um monte de produtos que servem para a gente apimentar aquela hora, sabe? Acesse o facebook.com/DKT Brasil para conhecer mais sobre a empresa. E se responder à pergunta semanal, ainda vai concorrer a outro kit DKT. Na hora do amor, haja com prudência. E aí, hein? Você já visitou a página da Nakata no Facebook? Cara, aquilo tá uma festa. Dicas sobre segurança ao volante, curiosidades sobre o mundo automotivo e sempre uma promoção pra você. E sabe qual é o prêmio, hein? É um iPad, meu. Tá esperando o quê, hein? Acesse facebook.com/componentesnakata e dê uma olhadinha. Mas cuidado, meu, aquilo vicia. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Você certamente já lidou com a velha questão da diferença entre o que é urgente e o que é importante, não é? Essa é a questão básica com a qual lidamos, especialmente quando entramos no mundo profissional. Algumas pessoas definem liderança, administração e gerenciamento como a habilidade de distinguir entre o que é importante e o que é urgente. Muitas pessoas tendem a pensar que importante e urgente são sinônimos, mas não são. Coisas importantes são as que têm grande peso na nossa capacidade de atingir nossos objetivos. Coisas urgentes são as que necessitam de atenção imediata, pois provocam consequências imediatas. Normalmente, concentramos nossas energias e atenção nas coisas que julgamos urgentes. Sem pressão, com pressa, na pressão da massa, o trem passa depressa e a vida passa tal qual fumaça. Hora clareia, hora embaça. Com pressão, sem pressa, expressão sem farsa, o importante é o que interessa. O que é que te estressa? Um dia do cão, outro da caça. Nova estação, deixa ao menos que te peça, pra ser irmão daqueles que é bem comparsa. No terminal, onde a rotina começa, ou recomeço com sangue, suor e raça. Se não é possível, é, então não meça. Palavra, gesto, surge meu nome na praça. O importante é o que interessa, e é só se desvencilhar sem desgraça. Essa mudança vem pra ser a abolição, Dom Salvador do Sagrado Coração. Sou eu mesmo essa, abaixo de cão, acima da graça. Você tá ouvindo Annelis Assunção e Lourdes da Luz com O Importante é o que Interessa, da própria Annelis Assunção, Lourdes da Luz e Rodrigo Brandão. Annelis tem um CD que é uma delícia, cara, chamado Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa. Ouça. Um dia do cão, outro da caça. Quem já estudou administração do tempo sabe que existem vários métodos para separar o que é importante do que é urgente. Existem coisas que são importantes e urgentes ao mesmo tempo. Coisas que são importantes, mas não são urgentes. Coisas que não são importantes, mas são urgentes. E coisas que não são importantes e nem urgentes. As coisas que são importantes e urgentes são as que provocam crises. São as que têm que ser resolvidas imediatamente. E o melhor seria que você nunca deixasse nada chegar nessa situação. Tente evitar ao máximo que as coisas se tornem importantes e urgentes ao mesmo tempo. Quando isso acontece, meu, tem que chamar os bombeiros. Quando nos deparamos com coisas importantes, mas que não são urgentes, devemos focar todas nossas energias. Se você deixar para trás coisas importantes que não são urgentes, elas vão se tornar urgentes a qualquer momento. E aí você cai na situação do importante que é urgente, crise. E tem que chamar os bombeiros. Quando lidamos com coisas urgentes, mas que não são importantes, estamos diante das armadilhas que consomem o nosso tempo, nossos recursos e energia, e dão pouco ou nenhum retorno. Urgente sem ser importante. Por exemplo, se você está trabalhando em algo que é urgente e importante e é interrompido por um telefonema de um colega que quer que você o ajude a resolver algo que é importante e urgente para ele, mas não é para você, você cai numa armadilha. Lembre-se sempre que a falta de planejamento dos outros não deve criar uma emergência para você. Ou não deveria, né? E as coisas que não são nem importantes e nem urgentes, hein? Bom, essas são as assassinas do tempo. E hoje em dia estamos rodeados de sistemas que parece que foram desenhados para isso. Estamos rodeados de coisas legais de fazer, mas que apenas consomem nosso tempo. O Facebook, por exemplo. Já reparou como ele come o seu tempo e dá pouquíssimos resultados? Por que não paras o relógio? Não me faças padecer. Ela irá para sempre quando chegue o amanhecer. Não vês, só tenho esta noite para viver nosso amor. Teu badalar me recorda que sentirei tanta dor. Detenho as horas relógio, pois minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Eu sem seu amor não sou nada. Detenho o tempo de peço, faz esta noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que nunca amanheça. Que tal, hein? Você ouve o paraibano Valdemar Farias, que ficou famoso como Roberto Luna, há mais ou menos 60 anos. Aqui ele interpreta O Relógio, versão que Altemar Dutra fez para o clássico El Reloj, do mexicano Roberto Cantoral. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, um dia dançaram juntinhos essa música, sabia? Ela é a luz que ilumina meu ser. Eu sei, seu amor não sou nada. Muitas pessoas costumam planejar as suas atividades definindo, por exemplo, as 5 prioridades da semana. Alguns líderes fazem disso a sua missão principal, manter a equipe focada num número definido de prioridades. Mas eu já encontrei gente que prefere eleger uma e uma só prioridade e dedicar a ela 100% da sua energia. Em vez de focar em 5 ou 3 coisas, focam em uma só. Eu já experimentei fazer isso e é fantástico, cara. Mas exige uma disciplina quase impossível, pois manter o foco com dezenas de atividades acontecendo ao seu redor, interrupções e ladrões de tempo, é coisa para super-heróis. Olha só, essa é a versão de El Reloj, com a dupla de violão, os irmãos cearenses Natalino e Antenor Lima, que ficaram famosos como Índios Tabajara. Eles tocavam vestidos com a fantasia de índio e ficaram famosos em toda a América do Sul entre os anos 1950 e 1970. Existem diversos métodos que ajudam a gente a definir o que deve ser prioridade. E hoje eu vou buscar inspiração nos militares. O exército dos Estados Unidos tem o que eles chamam de Carver Matrix. Você não faz ideia de como é difícil um bauruense falar uma coisa dessa. Eu quero falar Carver. Carver Matrix, que é formada com as primeiras letras de criticidade, acessibilidade, retorno, vulnerabilidade, efeito e reconhecimento, que formam a palavra Carver. Eles analisam os alvos sob o ponto de vista de cada um dos fatores Carver, dando a eles uma nota de 1, a mais baixa, a 5, a mais alta, e dessa forma, calculando uma matriz de prioridades. Quanto mais alta for a pontuação Carver do alvo, mais importante ele se torna. Vamos ver como funciona, sempre considerando que o objetivo final é o bem-estar da população. Criticidade. Quão crítico é o problema ou alvo em relação à capacidade de proporcionar o bem-estar da população? Projetos que têm baixa criticidade, por exemplo, como plebiscitos, podem ser legais ou fáceis de fazer, mas no final representam muito pouco na capacidade de atingir o objetivo principal. Acessibilidade. Qual é o grau de facilidade para atingir o alvo, hein? É um objetivo muito fácil de acessar ou vai precisar de recursos que não temos? Retorno. Qual é o impacto na capacidade do inimigo de se recuperar após a destruição do alvo? Qual o retorno que teremos do investimento de recursos aplicado no ataque ao alvo? Se o inimigo se recupera rapidamente, talvez seja perda de tempo atacar. Vulnerabilidade. Qual é a vulnerabilidade do alvo? Quanto recurso é necessário para atingi-lo? É caro ou barato demais destruir aquele alvo, hein? Efeito. Qual a consequência da destruição do alvo? Se atingirmos nosso objetivo, qual a consequência em nossas vidas e na vida dos outros? Reconhecimento. O alvo pode ser visto com facilidade ou está bem camuflado, hein? É fácil reconhecer os passos necessários para atingi-lo? É algo familiar ou vamos ter que começar do zero? Se você montar uma matriz Carver, lançando nela alguns dos principais motes, por exemplo, das manifestações populares, e calcular a pontuação, lembrando que as notas para cada atributo devem levar em consideração o bem-estar da população, você concluirá quais são os alvos mais importantes e que deveriam ser atacados já. Parece fácil, não é? E é. Mas o problema é que tem outros interesses em jogo. É claro que os instrumentos que o governo utiliza para determinar as prioridades dos investimentos e ações não são aqueles que têm em foco o bem-estar da população. Especialmente o governo do PT, que está há 10 anos no poder, já deixou claro que suas prioridades são determinadas pelo ministro do Marketing, João Santana. As ações que dão mais visibilidade e, consequentemente, mais votos são as prioritárias. O resto fica para o discurso. Mas, como eu não sou o governo, e acho que você também não é, vamos ao que nos interessa. Você, como eu, tem objetivos que são importantes para você, e também problemas diários que necessitam de soluções urgentes. Como ficar focado nos objetivos de longo prazo, sem ter a atenção desviada para as coisas urgentes, mas não importantes, hein? Quando deixamos que as coisas urgentes consumam o nosso tempo, não conseguimos progredir naquilo que é importante. Vamos então a algumas considerações que podem ajudar a gente no processo de definir o que é importante e o que é urgente. Primeiro, priorize e reconheça aquilo que não é importante. Quando você faz uma lista, reunindo as 4 ou 5 coisas que considera as mais importantes, você também está definindo aquilo que não é importante. Se aparecer algo urgente que não faz parte da sua lista de prioridades, você deveria deixar para lá. É claro que nem sempre isso é possível, mas você ficará surpreso com a quantidade de energia que gasta com itens que estão fora da sua lista de prioridades. Segundo, compartimentalize as providências urgentes assim que elas surgirem. Temos a tendência de mergulhar em conflitos e problemas assim que eles surgem. Quando isso acontece, desviamos nosso foco para a resolução das questões urgentes, para podermos retornar logo aos assuntos importantes. Quando se deparar com um assunto urgente, resolva de uma vez. Terceiro, não acumule as providências urgentes. Temos a tendência de pensar que coisas que são urgentes e fáceis de resolver, podemos fazer num instante. Sempre que possível, tente delegar as providências urgentes para outras pessoas. Quarto, aproveite os momentos de menos agitação. Alguns horários, como tarde da noite ou logo pela manhã, são ideais para progredir nas ações importantes. Nesses horários, é menos provável que surjam assuntos urgentes para desviar a sua atenção. Você ouve Relógio, de Daniel Galli, com a voz inconfundível da Raíssa Bittar. Existem centenas de métodos e dicas para você aprender a priorizar melhor suas atividades. Entre no Google e digite administração de tempo ou coisa parecida. Você vai se divertir. Eu tento há anos botar a ordem no galinheiro. Eu já usei várias técnicas e hoje eu funciono assim. Costumo escrever as atividades que eu tenho que realizar numa agenda, sem ordem de importância. Apenas relacionando o que eu preciso fazer. E no final do dia eu dou uma olhada na lista, riscando fora o que eu consegui fazer e incluindo o que aparecer de novo. Na manhã seguinte, eu passo a lista inteirinha a limpo, à mão mesmo, num processo que me proporciona revisar as necessidades e fazer uma priorização. Batendo o olho na lista, eu já sei o que é importante e parto para a briga. Não é um método científico, mas me ajuda um monte. E eu já percebi que aos poucos vou deixando de lado as coisas importantes que são chatas de fazer, até o dia em que elas se aproximam perigosamente do status de urgentes. Aí, eu tenho que tapar o nariz e mergulhar no problema. Não é o melhor método, mas é o que mais me ajudou até hoje e eu me sinto bem com ele. Como é o seu, hein? E o Café Brasil chega até você com um apoio sempre importante e urgente da Pellegrino, que distribui no Brasil algumas das mais importantes marcas de auto e motopeças. A Pellegrino montou uma página no Facebook, onde está dando dicas sobre negócios, comportamento e mais uma porção de coisas úteis para você. Dê uma olhada lá e, se possível, deixe um comentário para eles sobre o nosso Café Brasil. facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino sempre com dois L's. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. Muito bem, defina o que é importante e o que é urgente e mergulhe fundo. Crie seu método para fazer isso. O importante é que você não fique ao sabor do vento e, principalmente, lembre-se de uma frase que Steve Jobs dizia: seu tempo é limitado, portanto não gaste-o vivendo a vida de outra pessoa. E assim então, ao som do Rock do Relógio de Zé Rodrigues, com ninguém menos que o Joelho de Porco, que este Café Brasil urgente e importante vai saindo de mansinho. Com o sempre importante Lala Moreira na técnica, a urgentíssima Cissa Camargo na produção e eu, este procrastinador de marca maior, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Felipe Aprigliano, Anelisa Assunção com Lourdes da Luz, Roberto Luna, Índios Tabajara, Raíssa Bitar e o Joelho de Porco. Quer mais, hein? O Café Brasil chega até você com o apoio de ninguém menos que o Auditório Ibirapuera. Meu, é importante que você vá até lá. É para o seu bem. Um lugar delicioso onde você assistirá shows, ouvirá músicas, deixará seus sentidos à flor da pele dentro de uma casa arquitetada por Oscar Niemeyer. É imperdível, é importante, é urgente. Visite o facebook.com/Auditório Ibirapuera e dê uma olhada nas coisas legais que rolam por lá. Este é o Café Brasil. Você tem ideias, hein? Conte pra gente no www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase do palestrante norte-americano Michael Altshuler: a má notícia é que o tempo voa. A boa é que você é o piloto. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.